Já tô cansado de quem acha que me toca, que bisbilhota e faz da minha vida uma fofoca. Achar que me sufoca e que me deprime. Infelizmente nos mesmos minha virtude se comprime, causando pelo menos tentando modificar. Quem sabe sabe e se controla ao caminhar. Tropeça mas sempre levanta de seus deslizes e não vive de passado por cópias de releases. Mas tudo bem, eu nunca vou sair do trilho. Eu não preciso ter sucesso nos meus estrebilhos, já que netos e filhos seguem os seus ancestrais. Eu trago verso mais desconcertante do que artes marciais. E não me importo se minha rima te invade. A etiqueta da rua é o respeito e a amizade. No fato em que fatos causam boatos, o meu controle vem sempre de acordo com seus meros atos. Então fica no gelo, pois o elo eu represento. A rima é rara e no momento esbanja talento. Mesmo ao relento, me atingir nunca foi fácil. Mais do que nunca desempenho de um modo ágil. Aí imaginaram o que seria de mim se não fossem as fases, o que seriam das minhas letras se não fossem as frases, que mudam o sentido do texto em fase, dando sentido às crases. Cartaz de reconhecimento no aeroporto, eu quase morto de cansaço, ouvindo quase morto a cada passo. O compasso do coração dispara em direção ao espaço criado por rima rara, que não foi esquecido. Pensei ter enlouquecido por ter vencido, mesmo sendo mais fraco e franco. Eu não me atraco no braço com ninguém, então tá branco. Banco trouxa pra não entrar em conflito. Cê acha que isso é bonito? Para. Não sou eu que vou falar de vergonha na cara. Cheguei à conclusão de que é cada um por si. Concluindo ainda mais, ganhar ou perder já tanto faz. O que era bom ficou pra trás. Queria que minha última rima terminasse em paz. Sorriso sem aviso, esboçado no rosto antes triste. Retorno àquele que mesmo sem motivo aparente insiste a oferecer distração ou diversão. Em outros momentos, informação do que acontece, trazendo de volta a vida o que perece. Nem agradece, não é necessário, pois eu já disse qual é o meu retorno. A rima é crua em estado bruto, sem adorno pra ficar bonita e notarem a sua presença mais do que da Anitta. Tá aí na net pra baixar, gravar em CDR ou em fita. A reprodução deixa o som mais sujo, agradável ao meu sistema audível, rústico, nada sensível. A sensibilidade e beleza da música, embora um dia tudo se desenvolva com o processo que a evolução envolve. Da mesma forma que quem não se esconde do problema um dia obviamente resolve. É o que eu espero um dia saber admirar, a descoberta e lapidação de um sempre com alma, que em conjunto com a voz do MC liberta, diverte e acalma. Me cura do trauma, abre a fechadura da jaula. Eu sei que quem me odeia escondido vai exibir suas vaias, e os que estão um passo à frente no processo vão proferir suas palmas. A frase com quase eu não me contento. Eu sei, eu só não quero irritar vagabundo.